Boa noite. João Paulo Cunha diz que a partir dessa guerra haverá nova ordem mundial. Deputado defende boicote a produtos norte-americanos. Oscar Niemeyer recebe medalha do mérito legislativo e critica guerra contra Iraque. Com a participação do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, plenário da Câmara é transformado em comissão geral para tratar da guerra no Iraque. A repórter Carmen Fortes tem as informações. Boa noite, Carmen. Boa noite. Há pouco mais de duas horas antes do fim do prazo dado por Washington para que o presidente iraquiano Saddam Hussein deixe seu país para evitar a guerra, o plenário da Câmara se transformou em uma grande comissão geral para debater a situação de conflito no Oriente Médio. O presidente da Câmara, João Paulo, ao abrir a reunião, condenou a guerra e disse que os Estados Unidos se colocaram acima da ONU e se auto-impuseram o papel de polícia do mundo. Segundo João Paulo, a comissão geral é um voto de protesto contra esta guerra, onde milhares de vidas inocentes serão sacrificadas. O presidente da Câmara ressaltou que o Brasil enfrenta outras guerras, como a guerra contra a fome e o analfabetismo. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que foi convidado para participar dos debates, explicou aos parlamentares a posição do governo brasileiro diante da guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Segundo o ministro, o Brasil sempre apoiou todas as resoluções das Nações Unidas que buscaram o desarmamento do Iraque. O embaixador disse que manteve contato com vários chanceleres de outros países em busca de uma saída pacífica para evitar o confronto no Oriente. Celso Amorim informou o esforço de último momento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em busca de paz. Ele enviou ao secretário-geral da ONU uma carta falando da preocupação com uma possível guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Durante a reunião, os parlamentares, como voto de protesto, usaram uma fita branca no braço. Neste momento, o ministro das Relações Exteriores deixa o plenário da Câmara para tratar de assuntos diplomáticos e os debates continuam aqui na Comissão Geral para debater a situação da guerra. Carmen Fortes, ao vivo, para a Rádio Câmara FM. Trocando em miúdos. Acusando o Iraque de fazer parte do eixo do mal, formado ainda por Coreia do Norte, Irã, Bush pede às Nações Unidas o desarmamento do Iraque em setembro do ano passado. Hoje mesmo, sem o aval das Nações Unidas e sob protestos pelo mundo, o presidente americano dá um ultimato ao líder iraquiano, que tem até às 10 da noite desta quarta-feira para deixar o país. Saddam já avisou que não atenderá o ultimato. Aproximadamente 260 mil soldados americanos e britânicos fazem os últimos preparativos para atacar o Iraque em questão de horas, numa operação em que as forças terrestres e aéreas vão agir quase simultaneamente. A previsão é que aviões lancem cerca de 3 mil bombas e mísseis de alta precisão contra alvos iraquianos logo nas primeiras 48 horas de ação. Os Estados Unidos têm um efetivo de 225 mil homens esperando a ordem de atacar e outros 90 mil a caminho. Também estão a postos 35 mil britânicos. Há 12 anos, em 91, na primeira guerra no Golfo, a aviação aliada bombardeou durante 39 dias as forças iraquianas naquele país e no Kuwait, antes de iniciar a ofensiva terrestre. Enquanto o poderio tecnológico dos Estados Unidos multiplicou por 10 sua potência de fogo em relação a 91, o exército de Saddam foi reduzido a um terço do que era no conflito anterior. O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, declarou ontem que a guerra tem apoio de 45 países, sendo que 15 não querem ser identificados. Além desses 15, a lista que integra a coalizão para o desarmamento imediato do Iraque é formada por Afeganistão, Albânia, Austrália, Azerbaijão, Bulgária, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, El Salvador, Eritreia, Eslováquia, Espanha, Estônia, Etiópia, Filipinas, Geórgia, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Macedônia, Nicarágua, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Turquia e Azerbaijão. presidente da Câmara, João Paulo Cunha, criticou a decisão norte-americana de invadir o Iraque. Segundo ele, a partir desta guerra haverá uma nova ordem mundial. O presidente da Câmara, o deputado João Paulo Cunha, criticou nesta quarta-feira a intenção dos Estados Unidos de invadir o Iraque. Segundo ele, é inadmissível que o mundo todo fique acompanhando pelas TVs, rádios e jornais o momento em que os americanos decidirão iniciar a guerra. João Paulo condenou também países como a Inglaterra e a Espanha, que deram apoio total à decisão norte-americana. Os jornais de ontem, no mundo todo, estamparam a fotografia do presidente americano, primeiro-ministro britânico e o primeiro-ministro espanhol, os três sorrindo, como se estivessem de uniforme, todos os três de gravata azul clara, dizendo ao mundo todo, nós vamos invadir o país, invadir o Iraque. Para o presidente da Câmara, a decisão de invadir o Iraque, além de passar por cima da ONU, que não autorizou o ataque, diz respeito à maioria dos países contrários à guerra. João Paulo acredita que a partir desta guerra haverá uma nova ordem mundial. A experiência que nós estamos vivendo agora é uma experiência em que é o suspiro final de um império que tenta se impor através da força, mas que a humanidade, diante do século novo, diante das vidas que se perderão neste caminho, se levantará por um novo mundo. O presidente da Câmara disse ainda que não estão sendo levadas em consideração as vidas que se perderão nesta guerra, apenas as questões econômicas. Alexandre Lemos para a Rádio Câmara FM. Em sinal de protesto contra a guerra, deputado prega boicote a produtos dos Estados Unidos, como refrigerante, hambúrguer e revendedores de combustível. A partir de agora, os protestos contra o conflito entre Estados Unidos e Iraque devem se tornar frequentes na Câmara. Nesta quinta-feira, às 4h30 da tarde, deputados da Comissão de Direitos Humanos vão ler uma moção pela paz mundial. O deputado Chico Alencar, do PT do Rio de Janeiro, explica a importância da manifestação. Na abertura da ordem do dia, da parte mais importante da sessão, o Parlamento brasileiro, fiel, inclusive, à representação popular que tem, expressando essa consciência, que eu creio que seja da quase totalidade do nosso povo, vai fazer esse ato, esse manifesto e esse minuto de silêncio também, de reflexão, de oração, de concentração e de solidariedade às vítimas da estupidez. O deputado Chico Alencar informou que os parlamentares vão usar lenços negros em sinal de luto, já que, segundo ele, a previsão é de que 500 mil iraquianos sejam mortos ou feridos nos primeiros ataques e 2 milhões tornem-se refugiados. Ele defende, inclusive, que o povo brasileiro boicote os produtos americanos em sinal de protesto contra a política externa daquele país. Então, ao invés, no Brasil, por exemplo, de você ir a um posto Esso ou Texaco, prefira um Petrobras. Se você puder trocar a sua alimentação de hambúrguer e Coca-Cola por um pão de queijo, um bauru, um suco tropical ou um mate, você também está, até como indivíduo, além de melhorando a sua saúde, fazendo um protesto contra essa guerra insana. É claro que é um gesto simbólico, ninguém tem a ilusão de que isso vai abalar os alicerces da economia norte-americana, mas é de pequenos gestos que o mundo se move também, sobretudo com esse alto ideal da paz e da justiça. E o presidente da Câmara, João Paulo Cunha, anunciou que durante os próximos dias, a TV Câmara vai transmitir depoimentos dos deputados contra a guerra ao longo da programação. Alexandre Porto para a Rádio Câmara FM. Em Brasília, 9 horas 11 minutos. Daqui a pouco, reforma trabalhista já tem relator na comissão especial. O melhor da música encontrada gratuitamente na internet tem hora marcada na Rádio Câmara. Conexão Digital. O mundo da música na internet. Quarta à meia-noite. Produção e apresentação, Abelardo Mendes Júnior. Rádio Câmara FM. A estação da boa música. A atração desta quinta-feira na faixa contemporânea tem um longo nome: Everything But the Girl. Step off the train. Não deixe de conhecer o som de uma das mais sofisticadas bandas do pop rock inglês. Everything But the Girl. Nesta quinta às 10 da noite, na faixa contemporânea. Produção e textos, Eudoro Augusto. A apresentação, Paulo Triolo. Jornal da Câmara. Homenageado no Salão Nobre do Congresso, o arquiteto Oscar Niemeyer, de 95 anos, aproveitou a cerimônia para também coordenar a guerra dos Estados Unidos, ou melhor, condenar a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Uma folha qualquer, um desenho do sol amarelo. E com 5 ou 6 letras é fácil fazer um castelo. Formado pela Escola Nacional de Belas Artes, o arquiteto Oscar Niemeyer, 95 anos, idealizador de grandes obras da arquitetura do país, como o conjunto de prédios da Pampulha, bairro de Belo Horizonte, e responsável pela criação de símbolos da moderna arquitetura da capital brasileira, entre eles a Catedral, os Palácios do Planalto e da Alvorada, o Teatro Nacional e os prédios do Congresso Nacional e do Ministério das Relações Exteriores, foi homenageado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. Niemeyer recebeu a Medalha de Ordem do Mérito Legislativo, criada em agosto de 1983 por um ato da mesa diretora. Bastante emocionado com a homenagem, Oscar Niemeyer agradeceu o apoio dos parlamentares e aproveitou para condenar a guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, transformando a homenagem numa manifestação pela paz. Eu estou satisfeito, embora sinta que esse esforço todo não é tão importante. O importante é a vida, a gente fazer a vida melhor, mais natural. A gente tem que vencer essa desigualdade que existe, principalmente nesse momento que o Bush, o mais terrorista de todos, inventa essa guerra fantástica. A gente não pode falar só em arquitetura e em outras coisas. A gente falar nessa coisa tremenda que está acontecendo contra a humanidade. Um povo sem nenhum apoio e defeso, ser invadido de maneira tão torpe. Hoje, patrimônio histórico da humanidade, Brasília, na época da construção, exigiu muito trabalho e sacrifício, segundo Niemeyer. Durante a solenidade em que recebeu a Medalha de Ordem do Mérito Legislativo, uma revelação sobre o prédio do Congresso, famoso pelas cúpulas que tem o traço inovador do arquiteto. E talvez vocês não saibam que esse prédio tem mais 15 metros de largura do que no original. Se vocês olharem de cima o prédio, vocês vão ver que as cúpulas estão fora do eixo da cobertura. O presidente João Paulo Cunha destacou a importância da homenagem. A Câmara presta uma homenagem singela, porém forte e profunda, a uma pessoa que tem o dom e teve a capacidade de produzir, através da arquitetura, grandes obras, mas também teve a capacidade e o compromisso de sempre manifestar sua opinião pela justiça e pela paz. A Medalha de Ordem do Mérito Legislativo é concedida a brasileiros que se destacam em diversos setores. Entre os que já receberam a homenagem estão também o empresário Antônio Hermílio de Moraes e a atriz Fernanda Montenegro. Tatiana Azevedo para a Rádio Câmara FM. Comissões. Combate de financiamento de campanhas eleitorais por narcotraficantes é um dos desafios da Comissão da Reforma Política. O tema é o segundo item na pauta de discussões da comissão. O financiamento de campanhas eleitorais será um dos principais temas de discussão na Comissão Especial da Reforma Política, que já iniciou os trabalhos. Uma das questões em pauta é o financiamento privado, criticado por muitos parlamentares que acreditam que esse tipo de ajuda compromete o mandato. Para o deputado Chico Alencar, do PT do Rio de Janeiro, o financiamento privado de campanhas tem sido a porta de entrada de corrupção no país, porque, em alguns casos, envolve negócios ilícitos e até mesmo a participação de narcotraficantes. A solução, segundo Chico Alencar, é o financiamento público de campanhas. O financiamento público, transparente, controlado, garante o mandato também público. É importante lembrar que cada vez mais no Brasil a contravenção e até o crime organizado andam financiando campanhas eleitorais. Isso é o fim da democracia. A gente teve um deputado aqui na Câmara, cassado, felizmente, porque recém foi reeleito e tinha evidentes ligações com o narcotráfico. Então, nós nos acautelamos agora, reformando a legislação eleitoral, ou daqui a pouco o Brasil acaba como sociedade democrática e como política limpa. Mas para o deputado Bispo Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, também integrante da Comissão Especial da Reforma Política, o financiamento público apenas não é a solução. Eu sou a favor do financiamento público, mas Não é questão de dizer assim. São 2 bilhões que vão ser usados na campanha, que vão ser dados. É o que está se... Nós estamos trabalhando com um cenário de 2 bilhões. Então, eu pergunto, será que os partidos não vão botar isso para dentro e depois vão fazer uma campanha paralela também, continuar arrecadando fundos? A questão não é só aprovar o financiamento público, é como nós vamos fiscalizar isso. Quem vai garantir que você vai botar o dinheiro no bolso e não vai arrumar mais com outros que vão financiar sua campanha? O financiamento de campanhas é o segundo item da pauta de discussões da comissão. O primeiro é fidelidade partidária, que começa a ser discutido na próxima terça-feira. A comissão vai analisar projetos que já existem na casa ou que já foram aprovados no Senado, referentes a questões eleitorais. Mas a comissão também pode apresentar projetos de lei ordinários e, com o apoio dos líderes, conseguir a urgência na votação para apressar a reforma. Poliane Castelo Branco, para a Rádio Câmara FM. Comissão de Segurança Pública recebe embaixador para discutir combate ao narcotráfico. Segundo dados da ONU, o narcotráfico movimenta por ano 400 bilhões de dólares. O subsecretário-geral de Política Bilateral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Gilberto, esteve nesta quarta-feira na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Durante a audiência, o embaixador afirmou que hoje há uma clara interdependência entre os países na área de segurança pública, pois crimes como o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e o terrorismo são atos transnacionais e já não podem mais ser interpretados como responsabilidade de um único país. Em sua opinião, a comunidade internacional deve cooperar em ações como traslados de provas e testemunhas, investigações conjuntas e julgamentos e prisões, além de proteção a testemunhas e vítimas. Ele lembrou que o Brasil é signatário de mais de 30 acordos bilaterais de combate ao tráfico de drogas e que todos os países da América do Sul têm acordo de cooperação mútua nesta área. Porém, ainda são necessárias medidas efetivas para garantir o cumprimento do princípio da responsabilidade compartilhada no combate ao crime. O embaixador disse que o narcotráfico, segundo dados da ONU, proporciona lucros de até 400 bilhões de dólares por ano, reforçando as organizações criminosas. Para o presidente da comissão, deputado Moroni Torgan, do PFL do Ceará, por causa da sofisticação do crime, é necessário que a toda hora se atualize a legislação no combate ao narcotráfico. Eu acho que a comissão da Câmara hoje de segurança, ela vai dar muita agilidade a esse processo contra o crime organizado. Porque, felizmente, nós não temos muita burocracia. E o nosso intuito é esse, unir as instituições nesse combate ao crime organizado. E o que nós estamos vendo, que estamos tendo receptividade nas autoridades. Isso nos deixa muito feliz. Deve deixar triste o crime organizado. A comissão volta a se reunir nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, no plenário 6, para ouvir o ministro da Defesa, José Viegas Filho. Ele vai falar sobre as ações que o Brasil vem adotando para combater o crime organizado. Ariane Lupiano, para a Rádio Câmara FM. Subcomissão Permanente de Turismo é instalada hoje cedo na Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo. O deputado Ronaldo Vasconcelos, do PTB de Minas Gerais, é o presidente da subcomissão. Para ele, o folclore, o barroco mineiro e as belezas naturais, como a floresta amazônica, o Pantanal mato-grossense, além de 8 milhões de quilômetros de costa atlântica, são atrativos mais do que suficientes para atrair pelo menos 10 milhões de turistas estrangeiros por ano. Atualmente, esse número não passa de 3 milhões. Plenário. Governo e oposição não chegaram a acordo em relação à medida provisória da mini-reforma tributária, que amplia o acesso ao Simples, sistema de impostos simplificado, e abre prazo de inscrição ao Refis, Programa de Recuperação Fiscal das Empresas. A oposição defende a derrubada do veto e, para forçar a negociação, obstruiu a sessão plenária de hoje. Desta forma, ficou para amanhã à tarde a discussão do projeto de lei que muda artigos do Código Penal para permitir que produtos pirateados, apreendidos, possam ser doados a escolas ou instituições de assistência social. Na Capital Federal, 9 horas 21 minutos. No último bloco, deputados da Comissão de Meio Ambiente verificam queimadas em Roraima. A Rádio Câmara convida você para o Roda de Choro. A história do gênero que é a semente da nossa música popular urbana. Um programa que conta a história do choro. A as obras dos compositores que ajudaram a consolidá-lo. O choro cantado. O trabalho dos chorões modernos mais arrojados. As revelações. Os jovens instrumentistas que garantem a manutenção da mais autêntica música brasileira. Roda de Choro, todos os sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Rui Godinho. Alô, galera do cavaco, do pandeiro e do tamborim. Quem gosta de samba de verdade não pode perder o Samba da Minha Terra. Toda ginga, toda malícia, toda a beleza do nosso ritmo popular. O Samba da Minha Terra, todos os domingos ao meio-dia. Aqui na Rádio Câmara, a estação da melhor música. Produção de Eudoro Augusto. A apresentação, Tércia Guimarães. Jornal da Câmara. Comissão Especial da Reforma Trabalhista indica relator e quer obter caráter deliberativo realizando votação de propostas. O ministro do Trabalho deve comparecer à comissão no início de abril, com o objetivo de apresentar a proposta do governo para o setor. A reforma trabalhista na Câmara já tem relator. É o deputado José Chaves, do PMDB pernambucano, designado nesta quarta-feira, quando os deputados começaram a discutir a agenda de trabalho. A complexidade de temas foi atestada pela quantidade de sugestões apresentadas na reunião. O relator José Chaves e o presidente da comissão, deputado Vicentinho, do PT Paulista, vão condensar as propostas de cada partido para, na próxima reunião, definir prioridades. Preocupado com a possibilidade de a comissão virar um ambiente meramente burocrático, uma vez que ela é não deliberativa, ou seja, não tem poder de voto, o relator José Chaves vai entrar em contato com o presidente da Câmara, João Paulo Cunha, para discutir a possibilidade de imprimir à comissão esse caráter deliberativo. José Chaves explica que os deputados não querem apenas dar sugestões, mas participar efetivamente na construção da reforma trabalhista. O presidente da comissão concorda com o relator e pretende evitar o esvaziamento da comissão. Diante da participação do que representa as pessoas que aqui estão e diante do que representa o tema, as pessoas não podem se sentir frustradas e correm-se o risco de, se essa comissão constatar que vai apenas atuar burocraticamente, esse risco de esvaziamento ele é real. Para formular mudanças na realidade trabalhista, o relator da comissão revela que vai aceitar contribuições de todas as áreas, empregados, patrões e governo. Mas na avaliação do deputado José Chaves, o espaço primordial será a Comissão de Reforma Trabalhista. Nós, a Comissão Especial de Reforma Trabalhista, seremos a vanguarda e o fórum maior e único da reforma trabalhista. O fórum legislativo. Eu acho que essa aí é uma coisa muito clara. Agora, o governo vai nos ajudar, seja mandando uma proposta, seja promovendo um fórum. Na próxima quarta-feira, serão eleitos os vice-presidentes e votados requerimentos para a convocação de autoridades para as audiências públicas. O ministro do Trabalho, Jacques Wagner, deve comparecer à comissão no dia 2 de abril para apresentar a posição do governo diante da reforma trabalhista. Adriana Magalhães, para a Rádio Câmara FM. Reforma Tributária. Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa lança manifesto pela derrubada dos vetos à mini-reforma tributária. A mobilização pela derrubada dos vetos à mini-reforma tributária, promovida durante 2 dias pela Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, foi encerrada nesta quarta-feira com um ato na rampa do Congresso Nacional. Parlamentares e representantes de entidades empresariais de todo o país participaram da leitura de um manifesto pela rejeição dos vetos feitos pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso ao projeto de lei de conversão da medida provisória 66, aprovado no ano passado pelo Legislativo. A Frente Parlamentar reivindica a reabertura do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, para as empresas inadimplentes e a ampliação das categorias participantes do Simples. A mobilização da Frente Parlamentar conseguiu o apoio das bancadas de 3 partidos, PSDB, PFL e PPB, para a obstrução da pauta de votações em plenário até que o governo cumpra o acordo que permitiu a aprovação da mini-reforma tributária. Na avaliação do líder do PSDB na Câmara, o deputado baiano Jutaí Júnior, a obstrução é um instrumento político legítimo que será usado pela oposição em defesa da mini-reforma tributária. O PSDB, por unanimidade da sua bancada, decidiu obstruir enquanto o governo não cumpriu o acordo que foi feito em relação à medida provisória 66. Nós demos a nossa parte, que era ampliar as receitas desse governo. Mas, em contrapartida, eles tinham assumido o compromisso de abrir o Simples e o Refis para facilitar a vida das empresas endividadas, para criar novamente condições de gerar emprego, produção e desenvolvimento. Nós queremos que eles cumpram o que combinaram. Para o deputado Carlito Mess, PT de Santa Catarina, integrante da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, a reivindicação dos empresários é justa e as negociações com o governo estão caminhando no sentido de se chegar a um acordo que poderá ser viabilizado através da edição de uma medida provisória que contemple as reivindicações do setor. Vamos tentar chegar a um consenso, a um texto que efetivamente possa fazer com que todos aqueles que desejam trabalhar no Brasil sejam beneficiados. Por isso nós queremos uma solução que efetivamente possa fazer com que a receita continue arrecadando, que o Brasil precisa arrecadar, e separar o joio do trigo. Nós queremos conversar com os bons empresários que desejam trabalhar. As negociações na tentativa de um acordo continuam e vai reunir os líderes partidários com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Gisele Benites, para a Rádio Câmara FM. Integrantes da Frente Parlamentar Ambientalista, que reúne 40 deputados, tomam café da manhã com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O novo coordenador da Frente, deputado Fernando Gabeira, do PT do Rio de Janeiro, disse que o encontro permitiu conhecer as ideias do governo para o setor. Segundo Gabeira, a principal iniciativa da ministra é levar o assunto a todos os ministérios. E deputados da Comissão de Meio Ambiente viajam para Roraima esta noite para conferir o estrago provocado pelas queimadas e tentar providências na esfera federal. Seguem para Roraima os deputados Sarney Filho, do PV do Maranhão, e César Medeiros, do PT de Minas. Eles ficam em Boa Vista até sexta-feira de manhã. O estado de Roraima tem um nome derivado da expressão indígena Terra dos Ventos e, segundo o Ibama, é justamente o elemento natural que dificulta o trabalho de mais de 700 homens que há mais de 40 dias lutam contra o fogo na região. Os primeiros focos de incêndio em Roraima podem ter sido causados por agricultores. Para plantar, o solo é habitualmente limpo por meio de queimadas que se intensificaram pela ação do fenômeno El Niño. As temperaturas estão extremamente elevadas e a umidade relativa do ar é muito baixa. O período de janeiro a abril é de ventos fortes e secos, que transformam pequenos focos em grandes áreas de incêndio. O ponto crítico da seca acontece justamente no mês de março. Apesar da grave situação, começam a ser definidas ações estruturais de médio e longo prazos para uma mudança profunda no modelo agrícola e de ocupação de terra em toda a região. O Legislativo pretende atuar nesse processo com propostas de políticas públicas capazes de incentivar a mudança das queimadas para a agricultura. A Comissão do Meio Ambiente na Câmara enviou dois deputados para Roraima. José Sarney Filho, do PV do Maranhão, e César Medeiros, do PT de Minas, vão analisar de perto a situação e preparar um relatório com informações básicas para a comissão. Segundo o deputado César Medeiros, os incêndios aparecem com mais frequência em áreas de assentamentos e a solução deverá ser conjunta com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA e além do apoio do IBAMA e da Embrapa. Eu acredito que fazendo um questionamento junto com os órgãos de assistência técnica para sabermos qual tipo de orientação é realizada, até para propormos, né, aos órgãos de assistência técnica um novo modelo de trabalho, né, junto a esses produtores. Nós sabemos que boa parte dos incêndios foram causados em áreas de assentamentos, então nós precisamos ajustar determinadas ações e, se necessário, a partir de medidas legais aqui via parlamento. De acordo com o último monitoramento realizado por satélite, há uma média de 500 focos de incêndio no estado. No início da semana, foram registradas precipitações de chuvas no norte do estado. Em alguns pontos, a chuva contribuiu para apagar ou diminuir a intensidade do fogo. O trabalho de contenção ficou então mais concentrado na parte sul de Roraima. Keila Santana, para a Rádio Câmara FM. O que foi destaque hoje nas principais agências de notícias? Agência Câmara, protestos pela paz marcam homenagem a Niemeyer. Agência Estado, Brindeiro avalia como gravíssimas acusações contra Roriz. O Globo, guerra de Bush está para começar. Folha de São Paulo, forças dos Estados Unidos já estão em zona desmilitarizada entre Kuwait e Iraque. Jornal do Brasil, Lula acusa Bush de desrespeitar a ONU. Agência Brasil, governo adotará medidas com o início da guerra. Jornal da Câmara. Agora em Brasília, 9h32, termina aqui o Jornal da Câmara, terceira edição. Apresentação, Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Antônio Araújo. Edição, Tereza Mello. Coordenação, Ana Del Monte. O Jornal da Câmara estará de volta às 7h30 da manhã. Boa noite. Boa noite para você. Jornal da Câmara. O dia a dia do plenário e o trabalho das comissões. A política em primeira mão. Jornal da Câmara.